no espírito, sempre na mente, sempre na mente, sempre na mente, equipe gravar o espírito, sempre na mente, sempre na mente estará, equipe gravar o espírito, no coração, no coração, no coração, equipe gravar o espírito, no coração, no coração estará. Equipe gravar o espírito, junto de mim, junto de mim, junto de mim. Equipe gravar o espírito, junto de mim estará. Equipe gravar o espírito, sempre na mente, no coração, junto de mim. Equipe gravar o espírito, sempre na mente, no coração estará. La la la la la la la.